vida. Tem sede de água viva e quer andar na África, Europa, América do Sul. Deus chama todos os povos. América do Norte, América Central, todas as nações. Cristo, Nordeste do Brasil, te salva, o Senhor te transformará. O planeta ardentemente pela salvação. Que os mapas esperam ser banhados pelo sangue do Senhor. Pelo sangue do Senhor. Está bem próxima.